Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora pela Rede USP de Rádio, com as músicas tocadas no rádio da vovó, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, com os melhores arranjadores, com os melhores intérpretes e com as melhores composições da era de ouro do rádio. Na abertura, nós vamos atender ela que reside na Supercap, a nossa acolhedora São Paulo, ela que é a nossa gentil ouvinte, Dona Ernestina Alves de Almeida, que reside no bairro Jabaquara, em São Paulo, e gostaria de ouvir nesta manhã com Pedro Raimundo, que também era compositor, sanfoneiro Pedro Raimundo, desfilando garbosamente com o seu acordeon a melodia de sua autoria, Saudade de Laguna. Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, também está em nossa passarela sonora e vai cantar do frasão Nós Queremos Uma Valsa. Tudo isto para ela, do bairro Jabaquara, lá em São Paulo, Dona Ernestina Alves de Almeida. Bom dia, Dona Ernestina Alves de Almeida, que ainda quer ouvir com os saudosos Alvarengue Ranchinho, do Antenógenes Silva, que era acordeonista e arranjador, a composição em tempo de valsa, Saudade de Ouro Preto. De Laguna, que é tudo, tudo para mim. Quando de ti me lembro, Laguna amada, minha alma triste canta esta saudade. Parece que te vejo diante dos meus olhos, laguna dos meus sonhos, por ti eu choro. Uma valsa de roda era de fato requinte da moda. Já não se dança uma valsa hoje em dia com o mesmo gosto e com tanta alegria. Mas se a valsa morrer, que saudade que a gente vai ter. Mas se a valsa morrer, que saudade que a gente vai ter. Nós queremos uma valsa, uma valsa para dançar, uma valsa que pare de amores, como aquela dos patinadores. Vem, meu amor, vem, meu amor, um patinho de valsa que vem e que vai, mamãe quer dançar com papai. Uma valsa de roda era de fato requinte da moda. Já não se dança uma valsa hoje em dia com o mesmo gosto e com tanta alegria. Mas se a valsa morrer, que saudade que a gente vai ter. Nós queremos uma valsa para dançar, uma valsa que pare de amores, como aquela dos patinadores. Vem, meu amor, vem, meu amor, um patinho de volta que vem e que vai, mamãe quer dançar com papai. Nós queremos uma valsa para dançar, uma valsa que pare de amores, como aquela dos patinadores. Debaixo do teu céu, feliz, sem de morrer. minha querida terra. Te dizem um saudade, é toda minha vida, todo meu ser, minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer, debaixo do teu céu, feliz hei de morrer. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Mas antes, amigo ouvinte, este é o nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Vamos atender agora ele que reside em Ribeirão Preto, a tal do chope, a capital do café. É ele, o senhor Gilberto Batista, que está em sintonia e nos envia um simpático e-mail dizendo que é a capital da Alta Mugiana. Também desperta aos de um jardim com a música e saudade. É ele, o senhor Gilberto Batista, que está em nossa sintonia pela Rádio USP 107,9 de Ribeirão Preto e quer ouvir com o saudoso Alcide Gerardi em arranjo muito bonito do não menos saudoso Ismael Silva, a composição Antonico. Para ele, o ribeirão pretano, senhor Gilberto Batista, em nossa sintonia, do Zequete, recentemente falecido, Zequete, recentemente homenageado pelos artistas lá no Rio de Janeiro, Zequete assina, Radamés Inácio lhe faz o arranjo, Jorge Goulart canta, A Voz do Morro. Que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Passa por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Até Muamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Ele está mesmo dançando na corda bamba, ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Passa por ele como se fosse por mim. Sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando esta melodia pro Brasil feliz. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Digo samba, vamos cantando esta melodia pro Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do mundo sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. A cidade amanheceu cantando, em cada canção uma nostalgia. Você sintoniza pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, vamos para o nosso intervalo e na volta, essa passarela nostálgica. Bom estar, Mário Reis, Linda Batista e Roberto Silva.